1260, primária, 128, decimal 8, secundária. Vamos lá, primária, 12. Confirma a primária, de novamente. 1260, primária, 1288, secundária. Gente. Voltou Mike Quebec no solo, longe 28, autorizado backtracking, a porta livrão no pátio 4. November 48, Papa Lima, confirme visual com a pista. Afirmativo, reportará com a dona base. É, tá visual com a pista, Papa Lima. Bem. Alô, é o 35221. Está com 51 a bordo, alterna Montes Claros e tem 3,45 de autonomia. 35221, táxi autorizado via Lima, Mike, Quebec. A Quebec chama a torre 1862, altímetro no 05. Lima, Mike, Quebec, no ponto de espera 1186. Para 99. 48 Papa Lima, chame torre 118, decimal 6. Muito bem, muito obrigado. Papa Lima, na escuta. Ok, na escuta, tá com a pista vista, vai reportar base pra, da, praticamente na base da 1-7, baixar que travada. Gente, 948 Papa Lima, sob condições visuais, realiza 360 pela esquerda, reporte ao término. 948 Papa Lima. 360 pela esquerda e reportará interceptado. Avenida 48 Papa Lima, informação de tráfego, um embraio da passarela da coluna agora da pista 35 com curva à direita, não interfere com seu tráfego. Ciente, eu tenho aeronave à vista e está fazendo 360 pela esquerda para interceptar. Mantendo 1.500 pés o Papa Lima. Ciente. Passarela 2223 da cola da pista 35 de Salvador agora aos 3 horas. Chama o controle 119.35 com curva à direita, tem um bom voo. Chama o controle com curva à direita agora, 119.35. Muito obrigado aí pela colaboração. Bom voo. Obrigado. Controle, bom dia, passaria do 2223. Passaria do 2223, suba ao 260, saída. Gente, é o 260 na arma. Interceptando agora a base da 1-7. O 948 Papa Lima, o ajuste agora 1-0-1-5, já está autorizado o final da 1-7, reporte estabilizado. Papa Lima. Torre é o 5221 da Trip. Felipe 5221, mantém o ponto de espera da... Correção, ingresse à direita, Mike, e aporte no ponto de espera da Quebec, o 5221. Autoriza a decolagem da 35? Ciente da 35, o Felipe 5221 mantém a posição aguardando. Ciente, vai aguardar. O pátio foi AB. Já faz o pouso? Vai para Aerostar. O 5221, prossiga o táxi em frente e mantém o ponto de espera da pista 35. Vai bater em frente e aguardar a 25. agora o Oscar Bravo no estacionamento número 2? Ficou um pouco melhor, mas continua com o chiado no fundo. Chama a torre para fundamentar. Bar 48, Papa Lima já abaixou e travou? Afirmativo, achado travado, Papa Lima. Ciente avistado, tem autorizado pouso na cabeceira 17, o vento 150 graus com meia dúzia de nós. 948, Papa Lima. Papa Lima. Oscar Bravo, no pátio 5, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Torre, o 5221 está pronto, ponto disparado 3. Gente, tráfego agora pousando na cabeceira 17, mantenha a posição, 5221. Gente, o 5221. Te mantenha a posição, tem um Bravo Eco 40 que vai ingressar aí no Pat 5. Após o ingresso do tráfego, está autorizado o seu táxi. O Oscar, Oscar Bravo e reporta no ponto de espera. Feito Papa Lima, pousou, vai fazer o backtrack e vai dar papá. Afirmo, no solo 34, autorizado 180, reporta livrando para Aerostal 948, Papa Lima. Papa Lima, obrigado. O trip 5221, autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 35. Vai reportar alinhado e pronto, 5221. Livrou, Papa Lima. Gente, bom dia. Tchau. Torre, o 5221, tá pronto, no... alinhado e pronto na 35. Autorizado a decolagem, pista 35, vento 100 graus com 8 nós, trip 5221. Trip 5221 decola aos 36, controle agora 1935, bom voo. Ah, 35, pode ir. Oscar Bravo, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabe, cera no 7. Controle Trip 5221. Trip 5221, no contato radar na decolagem, suba 200, saída. Cida Abo, solicita a curva à esquerda. Autorizado. Confirme? Autorizado, curva à esquerda, Trip 5221. 5221, autorizado, curva à esquerda, saída Arbor. E solicita a liberação da restrição de 3 mil pés. Trip 5221, autorizado subida para 200 sem restrições. para o 200 sem restrição, o trip 5221. Suba ao 260, chame Recife 1-260, secundária 1-288. Ciente, Recife 1-260, 1-288, obrigado. Oscar Bravo, decola aos 38, controle agora em 119, decimal 35, tem um bom voo. Controle Salvador, Papatango, Oscar, Oscar Bravo. Prossiga. Decolado na 107, a curva na direita no Correio da Laxé. Gente, Oscar Bravo, suba 1 no mil pés, corredor axé. Bravo. Confirme. Confirme pelo controle. Papatango, Oscar, Oscar Bravo, na escuta? Afirmativo, na escuta. Reporte para o da Barra. Oscar, Oscar Bravo, Clareza 1. Ok, nesse agora a Clareza está 5, confirmo. 5/5. Quebrado. siga. Gente, mantenha as condições visuais, reporte para regresso Salvador. Trip 54 no 4, essa identificação. Trip 54 no 4, contato radar 60 milhas sudoeste de Salvador. Vou ir na proa da NDB. DB Salvador, Cibra, por favor. Trip 54 no 4, ajuste 10 no 5, reporte para descida. Ok, vou de Cibra, vou Trip 54 no 4. Trip 54 no 4, pista em uso é 1 no 7, procedimento NDB, Salvador. Trip 54 no 4, direto pro do NDB. Bom dia, Azul 4208. Azul 4208, essa identificação, Delta 050, chegada a Mari. 050 na Mari, 4208. Plano visual para a Palma, nível 100, solicita a coordenação do plano. Mati, o senhor vai chamar a frequência do solo em 1219 para a cópia de atualização, por gentileza. A informação em curso é a Lima, altímetro 1015, ok? Ok, obrigado. Oscar Rosa Barro, Oscar Bravo. Mike Zulu, qual o pátio? Pátio 5. Sim, Azul 4208, reduza para 2509. 2509, Azul 4208. Controle, Oscar Bravo, passou o farol da barra. Controle 199, decimal 35, transponder 5551. Utilizado 105, temporal da 17, curva direita, distrito Mil Pedra, temporal da barra, liberação de controle, controle 5935, transporte 51. Qual é o problema? 02. 02, que é o B, estacionamento táxi, chama Torre 1862. Estacionamento Torre 1862. M. Desça para 3.000 pés, ajuste 10 no 5. 3.000 Negativo, Guardião 07. Decolou de Andina para o Cabo com 4 a bordo, está marcando 510, Guardião 07. Gente, Guardião 07, ajuste 10 no 5, mantenha 510, reporte visual com o Cacu. Mantenha visual 10 no 5, Guardião 07. Vamos lá. Seu menino. Trip 5221, chame Recife 126-0, secundária 1288. 1260, 1288. Torre Papapapa, Alfa Mike Zulu para acionamento. Alfa Mike Zulu, livre acionar e chama pronto para o táxi. Livre acionar, chama para o táxi, Zulu. É, acho que não vai dar para passar mais em 140, não. Talvez em 100, por causa dessa redução de velocidade, tá? Bem. Visual com cabo e guardião 07. Frequência, Guardião 07. 7. 4208, qual seria o nosso número para pouso aí, 17? Número 2 para pouso, azul 4208. Ah, ok, obrigado. Azul 4208, autorizado para o ANTB, desça ao nível de voo 090. Para o 090 para o ANTB. Trip 5414, confirme certificado. 2309, Trip 5414. Torre Salvador, papapá, Alfa Mike Zulu, estacionado, 02 a bordo, autonomia de 6 horas e 30, alterna Porto Nacional, papapá, Alfa Mike Zulu. Gente, o Alfa Mike Zulu, autorizado táxi, reporta para ingresso, pistão no 7. Descendo táxi, reportará para ingresso, Alfa Mike Zulu. Chané 6250, autorizado direto na Pro da NDB. Autorizado na Pro da NDB, 6250. Você é prontidona pro 6250, senhora? O Chané 6250, a pista em uso é 17, o procedimento é o NDB da 17. Afirmativo, é, a gente está seguindo aqui o 6250, está seguindo o perfil da Mari, que efetua, vai efetuar uma base para a pista 17. Pessoal, para Mike Zulu. Gente, pista no 7, então o senhor vai ingressar à esquerda via pista, pode tirar de ponto. Alfa, Mike Zulu, via pista em uso, ok? Ok, tá sobre a pista, reportará alinhado, pronto para a decolagem, papapá, Alfa, Mike Zulu. O Chané 6250, então continue na chegada Mari, descendo para o 050. Mari 050, autoriza a Duna? Ou para o 6250? Negativo, autorizado ITAP. Seguinte ITAP, 6250, agradece. 3000 pé, trip 5414. Mike Zulu? 1015. 1015, Alfa Mike Zulu. 4-4. Controle, o Guardião 07. Prossiga. Decolou do Cabo para Salvador, mantendo 500 pés, Vestal de Pituaçu. Sigo 4-4, as condições do visual, você prossegue visual então? Guardião, reporte visual com aeródromo, mantendo 500 pés. 07. Confirme, trip 5414. Vai, companheiro de visão, valeu para prosseguir para descer para cheio de tráfego e entrar perto da pista 17. Inicialmente mantenha 3000 pés, trip 5414. Ok, 3000 pés. Se possível, cancela bem próximo e prossegue perto da pista 17. Pronto, na 17, Alfa mais Zulu. 07, vertical de Piatã, visual com campo. Guardião 07, torre 118, décima meia. 07. Trip 5414, regra de voo modificada aos 5,6, desça para 2500 pés. Ok, 2500 pés, trip 5414. Trip 5414, prossiga para a perna do vento da 17. 20 graus, 17. Bora um caravan. Está mantendo a litoral, já vertical de Itapuã, ainda não visual com tráfego, mas não interferirá na decolagem do caravan, o Guardião 07. Condição de curva à esquerda agora e prosseguir direto para o Grael, Guardião? Afirmo. Autorizado em liberar a linha do litoral, ajuste 1015, reporte final para pouso, Guardião 07, direto parte do Grael. 1015, reportará final para pouso, parte do Grael, Guardião 07. Para o 208, o céu número 2 para o pouso, inicie o procedimento completo. Ok, quer ver. A outra.